Sí. Senta aí. A aula vai começar. O professor prendi na jaula do bom pensar. Deixa cair, não queira se equilibrar. Sem se inibir nas beiras pra não escutar. Sou CH, bomba crise dos gregos. Tenho uma visão da rua, meu sistema é negro. Vidas ele salvou, tidas como acabou. Vistas como um mal, sou voltou, sou crestou. A facção foi central, tirou da cabeça do menino todo mal levou. Transformou o que era pra ser cruel. É alguém que não age sem pensar qual é o seu papel. Pra viver tem que ter, proceder e saber que pra ser racionais não rala não pra ver. Já deu saída de vida perante a face da morte. Enid, aquela mina firmeza era forte. O rap ensina, o rap ensina. O rap ensina os mano e as minas. O rap ensina, o rap ensina. Ensina os mano e as minas. O rap ensina, o rap ensina. O rap ensina os mano e as minas. O rap ensina, o rap ensina. Ensina os mano e as minas. Só fera, chega quem persevera. Ajuda de vera, o RG do Taíde de tá até na tela. Se precisar de fé, três anjos do apocalipse. Não me limito ao cubo, mas ouço o DJ ao beat. Sabotagem, esse Tito Pac. B.I.G. Dina. Esse é o Double T, Eminem, Nate Dogg. Pavilhão 9, Dexter Gog. Na track aperta o rec, quer incentivo pros moleque. Que por não ter a família, no inquérito é um 5-7. E quer pular do quinto andar, melhor ser pensador, D2 pra relaxar. Nego, vou procurar, sei que vou encontrar paz interior na zona oeste ou em todo lugar. Aonde o rap tá, pode pá, tem vitória. Então começa a ouvir nós em melhores da história. O rap ensina, o rap ensina. O rap ensina os mano e as minas. O rap ensina, o rap ensina. Ensina os mano e as minas. O rap ensina, o rap ensina. O rap ensina os mano e as minas. O rap ensina, o rap ensina. Ensina os mano e as minas. O rap ensina, o rap ensina. O rap ensina os mano e as minas. O rap ensina, o rap ensina. Ensina os mano e as minas. O rap ensina, o rap ensina. O rap ensina os mano e as minas. O rap ensina, o rap ensina. Ensina os mano e as minas. O rap ensina, o rap ensina, o rap ensina os mano e as minas. O rap ensina, o rap ensina, os mano e as minas. O rap ensina, o rap ensina, o rap ensina os mano e as minas. O rap ensina, o rap ensina, ensina os mano e as minas.